de São Bernardo do Campo, restaura a galera! É, irmão, esse Deus é tremendo, hein? Abriu o mar vermelho pra toda essa gente passar, mano. Nossa, irmão, que Deus grande. Você viu que ele usou um menino pra derrubar o gigante, irmão? Derrubou o gigante, fez maravilha e vai fazer no dia de hoje. Então vamos render graça a esse Deus aí, ó, demorou. Senhor, Jesus chegou, pregou, orou, libertou, paralítico andou, cego enxergou, um até blasfemou e de Jesus se afastou. Se não se arrepender, não tiver temor, vai pro inferno, morou, porque as bênçãos do Senhor enriquecem no acrescentador. Da igreja da graça, Simba, rimador, sem terror, louvando a Deus Todo-Poderoso. Toda a igreja cantou com júbilo ao Senhor, nosso libertador, que na cruz morreu pra levar todos os nossos pecados, pra nos ver sarados. E assim eu vou, sem deixar o som parar, mandando um recado. Se você não está com Deus, está com o diabo. É embaçado, mano, reverter esse quadro. O plano que ele tem é te fazer honrado, abençoado, modificado, preparado, ser mais que um soldado. Você já tá ligado, fazer o certo não é fácil. Muitas bênçãos ele tem, chegue ao seu lado. Ele te chama, filho, bem, deite em meus braços. Conforto te darei, sempre estarei ao seu lado. Então, irmão, é brincadeira? De pregar a palavra por toda a nação. Deus grandes coisas ele tem pra nossas vidas. Ele quer nosso bem e nos mostra a saída. Ele é a solução, é o único salvador. Ele nos dá força e nos livra da dor. Seu amor, sua paz, tudo isso é muito lindo. O glorificar não é nenhum sacrifício. Se você entendeu o que acabei de cantar, vem de graça, sem deixar o som parar. Vem de graça ao Senhor. Se que é, vai. Sem discriminação, louvando ao Senhor na mesma unção. O Espírito de Deus está aqui. Já posso sentir o seu fluir. Aqui quem manda rima é o Simba MC, tentando resgatar os irmãos que perdi. Pra derrubar gigante, Deus usa o menino. Vejo o Espírito Santo de novo aqui agindo. Se com Moisés não foi diferente, abriu o mar vermelho pra passar toda essa gente. Gente da gente, gente decente, que depende de gente igual a gente, que depende do amor do Senhor. Nosso libertador, que vendo meus pecados me salvou, me tirou das trevas e me trouxe pra luz. O Espírito Santo agora conduz pro meu caminho e me mostra a estrada. Guarda a minha saída e a minha chegada, só os merecedores chegarão à vitória. Então, irmão, quer pôr sua fé à prova? Não duvide não, só temente a palavra. Ela me protege, ela me guarda, me ensina e me doutrina. Vou com a paz da minha vida, é, tô no clima, vou pra cima na missão. Sem vacilação, sem retroceder, tem que crer, né não. Sem Cristo é minha vida, o que seria de mim? O mundão é assim, vários tramam o seu fim. O Espírito Santo me tocou no e assim me definiu e me mudou. Se eu não fui, hoje eu sou pregador do amor e por isso aqui estou, vai! Sim, que é de pé com fé. Sim, que é, vai. Paulista.